Bom dia, 138, 5. Ao 340, pois 2000 pés de medo, tá 3295. Thank you. Thank you. se isso leva da zona da falada na pescoço? Dia, São Luna 340, com possibilidade de voar direto Leda ao Máximo? Direto Leda.